Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Impaciente, tu que vem, yo, que vem. Estamos juntos, estamos juntos. Sente aí, yo, os graves, yo, yo, yo, yo. Os graves, yo, yo, yo, yo. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, yo, grave bate no braçado. Eu curto que é bom, os coja nem impera. Em frente ao barraco, só o grave que impera. Trago uma dose de pancada, treme tudo. É som de vagabundo, som suave é de fundo. Bateu um fio nos molequinhos, timas toda e de um modo que funciona, bota, bota pra primeiro. Louco, louco, fica, fica. Quem pode, pra nós traga uma dose. O grave bate, lombra, sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra, sobe. Nós gosta disso aqui, grave bate, lombra, sobe. Impaciente, impaciente, tu que vem, tu que vem. Estamos juntos, estamos juntos. Sente aí, yo, os graves. Grave, grave, grave. Yo, os graves. Grave, grave, grave. Yo, nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Barraco e som estrala. Lima nervosa infarta. Rap som que devasta. Beira o volume aos malas. Moderação pra quê? Nós gosta disso aqui. Subir mostra o poder desse modelo tem que ser. A traja vem do pé, visão na cruz boné. A paz aqui se envolve nos falantes choque. Na rua 69, porta mala que sobe. No barraco rap bate forte, sem corte. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Impaciente, estamos juntos, estamos juntos. Sente aí, yo, os graves. Grave, grave, grave. Yo, os graves. Grave, grave, grave. Yo. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui. Grave bate no braçado. Ansiedade pro que vem. Pira vai além. Lex fechado, tenho 100. Pai se envolve, olha quem vem. Moleque fica louco, nem gosto pros encosto. Das caixas pro tesouro, empurrado pelo assopro. Drink importado, pra nós o necessário. De whisky sobe o frasco, num salão pequeno espaço. Viaja aos pancadão, isso no bermundão. Estilo de quebrada, treme, telha, trinca, chão. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Impaciente, estamos juntos, estamos juntos. Sente aí, yo, os graves. Grave, grave, grave. Yo, os graves. Grave, grave, grave. Yo. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Nós gosta disso aqui, grave bate no braçado. Grave, grave, grave. Grave, grave, grave. Os graves. Grave, grave, grave. Grave, grave, grave. Os graves.